Às vezes sinto um peso no peito, numa estrada que parece sem fim. Meus erros pesam como um grande fardo, e o orgulho que busco não está em mim. Quero ser o orgulho que eles esperam, mostrar que posso mudar. Me arrependo de cada erro, mas vou me levantar e lutar. Olhar deles cheio de esperança, e o peso da expectativa me faz vacilar. Mas eu sei que a jornada é longa, e o caminho eu vou traçar. Quero ser o orgulho que eles esperam, mostrar que posso mudar. Me arrependo de cada, mas vou me levantar e lutar. Eu lutar. E o caminho eu vou traçar. Quero ser o orgulho que eles esperam, mostrar que posso mudar. Me arrependo de cada erro, mas vou me levantar e lutar. Cada lágrima é um passo para a mudança, cada erro é uma lição pra aprender. Eu prometo a mim mesmo e a eles que vou me esforçar e renascer. Posso mudar. Me arrependo de cada erro, mas vou me levantar e lutar. Vou seguir em frente com o coração aberto e fazer valer cada dia. O orgulho que busco vou conquistar, pois o melhor de mim é o que virá. Espero que agora esteja do jeito que você deseja. Se precisar de mais alguma coisa, é só avisar. Espero que agora esteja do jeito que você deseja. Se precisar de mais alguma coisa, é só avisar.